Salvador, voo 9071 do próximo para o táxi. 69 a bordo, 2 horas e 25, alternando com o Gol 9021, está livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. O QNHB15. Senhora, pronto no ponto de espera, 9071. Autorizado total, chame para o táxi, o altímetro 1015. Alto e claro, ok? Tem um leve chiado, mas muito pouco na sua fala, ok? Gol 9071, ponto 0, 0, 9071, autorizado a linha decolada 10, o vento é 130 graus, 99. A linha decola 10071. Boa noite, Portugal 019. Skolka Dent, clear bomb for arrival down to 2000 feet. Planet 1015. Clear 2000 feet, bomb for arrival. Planet 1015, Portugal West 019. 198, bom serviço, boa noite, novamente, 19071. Salvador, Gol 9071. Boa noite, Gol 9071. Contato radar, vou indo para o Adileda e subo para o 360. Gol Adileda, autorizado 360, Gol 9071. Salvador, boa noite, voo 074, autorização para Guarulhos. Boa noite, no 074. Aguarde um segundo, tá, Cop? Guardando. Livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera 10, chame quando pronto para decolagem, total 9908, o altímetro no 015. No 074, copia? Positivo. Voo no 074, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. Após a decolagem da cabeceira 10, fará a curva direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, após direto às posições Leda e Lidev. O transponder é 5032 e o controle em 119.8, Cotejo. Autorizado 360 para Guarulhos, por isso 50, pista 10, primeira curva direita da EL, Leda, Lidev. 5032, transponder, saída 198, gol 1074. 1074, apenas corrigindo, após Leda, Lidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, ok? Lidev, obrigado. Ok, correto, chama para o push acionamento no 074. Tá bom, obrigado. Chamará para o acionamento pushback o gol 1074. Para possibilidade de acionamento no 01-6224 acionamento. 6224, coordenem com a equipe de solo após o 27 taxiar a sua cauda para livre o push, chama para o táxi. KNH-1015. 1015, para o 787, vai ficar tudo final para o táxi 6224. Tá livre, linha decolada 10, o vento é 130 graus, 89. Voo 9071, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Recife 1251, alterno 3325, 9071. 4908, decolou de Salvador ao 54, controle 198, bom voo e boa noite. 198, boa noite, bom fim de semana, total 9908. Controle Salvador, boa noite, total 9908, decolado na Violence. Noite total 9908, contato radar, suba para nível 320. 320, total 9908. Direita, chama no ponto de espera, pronto para decolagem, 6224. Para a direita, chama no ponto de espera, pronto, 6224. O controle autorizou o total 9908, vá direto para lá. Vou inicialmente ler da 9908. Ler da total 9908. Perdão, zero pronto, chamar 6224. Tá livre a linha decolada 10, o vento é de 120 graus com 8 nós. Área decolada 10, chamar 6224. Oceania 6224, decolou de Salvador aos 00, controle em 198. Bom voo e boa noite. 198, bom final de semana. Controle Salvador, Oceania 6224. 6224, boa noite, contato radar, subiu para o nível 190. 190, 6224. Ao 9908, chame Recife 1251 e alternado 13325. 1251, 3325, total 9908. Zero 019, Stubble Tower, runway inside. Portugal 019, complete final airless, contact tower 118.6. Jersey 186, Portugal 019, obrigado. Objeto 5837, está livre o ILS, informe no localizador. Livre ILS, conta logo. Air Portugal 019, boa noite. Check the landing gear, the wind is 120 degrees with 8 knots. QNH 1015, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Portugal 019. É. Salvador Gol no 074, no gate 06, para puxa acionamento. Autorizado, chame táxi no 074, Quenegal no 015. Chamará para o táxi Gol no 074. 120 degrees at 8 knots, okay? Airport Gao 019F. Omega! Oceané 6224, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 13365. 2.5 alterna 3365, Oceané 6224. Airport call 019, only ground at 08, vacate the runway by the right, and taxi approved via Alpha, call me again before taxi with Juliet. In the right, call you back on Juliet, and call 019. Voador Gol 1074 está com 181 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Galeão, está pronto para o táxi. Copia 4 e 20, Galeão, POB novamente, por gentileza? Afirmativo, 4 horas e 20 de autonomia. Não, e o POB, por favor? POB 181, 181. 181, ok, tá livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, Gol 1074. Sente Pátio 1, Índia e Alfa, chamará quando pronto, Gol 1074. ULS, UF 5837. 5837, completa a final, chame torre 18.6, tem o meu posto. 18.6, boa noite, obrigado. Torre Salvador, UF 5837, final da 10, full ILS. UF 5837, reporte passando externo, baixar a travada. Reportará, 5837.